carnaval no Capão do Leão. É, justamente o... Passou, acabou de passar aí o Vai Que É Mole, a cidade tradicional do Jardim América, e que tem, sem dúvida nenhuma, um desenrolar sempre não excelente, mas acreditamos nós, um bom desenrolar de carnaval aqui no Capão do Leão, até porque as lideranças do Jardim América, do setor do comércio, estão sempre apoiando. Eu vim aqui, como a gente sabe, o Júlio, o Julinho, ali do Engenho, é uma das pessoas que dá muita força ao Vai Que É Mole, e também o próprio Julinho, é uma das peças exponenciais aí da bateria, e esses blocos que tem sempre se apresenta, leva bastante gente, se apresenta muito bem. Nós teremos a seguir outra cidade que vai desfilar, conforme a programação, é o Tradição do Teodósio, nosso Burlesco, Tradição do Teodósio. João da Santos. Então, beleza, mas isso não, hein? Então, João, isso alegre, feliz da vida. No Capão do Leão, no Carnaval Verdade, da Super Rádio Confusa. Verdade, mais uma vez, não gostamos de repetir. O drama na verdade, e tem onde tem verdade. Daqui a pouco mais aqui, exatamente já. 4 horas, Confusor Alegre. Demir Gonçalves vai apresentar o Alvorada.